parecia um bom negócio. Você se desfazer de mim, só não contava com juros que a saudade no futuro ia te cobrar por mim. Agora tá distante, vai, vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida sem você. Joguei bebida na ferida. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida sem você. Que bom que o álcool cicatriza. Agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida sem você. Joguei bebida na ferida. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida sem você.